00 00 Banda 007. Alô, Itaperu Sul! Toda vez que você me disser, eu vou responder só oi, com meu peito gritando te amo. Aperte o play, além da mídia. É paixão, é pra se apaixonar. Quem sabe não vai juntinho se bem. Deve ser a sua amiga e não ser nada. Quero ouvir. Onde é que eu vou guardar esse amor que eu tenho aqui? Vou pegar na tua mão e não poder te levar pra casa. Ficar tão perto assim da sua boca e não poder beijá-lo. E se um dia você me chamar pra conversar debaixo de uma árvore e me contar que se apaixonou por alguém? Justamente esse dia que eu não quero que aconteça. Então só amizade esqueça. Joga pra cima e vai ver o sol de lá. E toda vez que você me disser, tá bonito. E toda vez que você me disser, oi, com meu peito gritando te amo, te amo, te amo. Chora, paixão. Esse é o trio que apaixona o norte e nordeste do Brasil. Banda 007. Entre ser a sua amiga e não ser nada, prefiro ser. Me fala, como é que eu vou pegar na tua mão e não poder te levar pra casa? Ficar tão perto assim da sua boca e não poder beijá-lo. E se um dia você me chamar pra conversar debaixo de uma árvore e me contar que se apaixonou? Canta juntinho assim, vai! E quando você me disser, com meu peito gritando te amo, toda vez que você me disser, oi, eu vou responder só. Assim, ó, nesse mesmo clima, vocês vão soltar a voz. Só que tá apaixonado nessa tarde tão gostosa, maravilhosa. Cantem comigo assim. Amor não é segredo entre a gente, e o meu término é recente, e você tá arrumando que ela revirou. E esse sentimento pendente e insiste em bagunçar a minha mente. Vai passar um dia, mas ainda não passou. Eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado, que não tivesse no presente uma pessoa do passado. Aceitar essa situação é uma prova de amor. Mas eu preciso que você me faça só mais um favor. Quero viver! de beber, porque era assim que ela me chamava. E um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer. Ainda não me chame, e ainda não me chame de bebê, porque era assim que ela me chamava. E um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer. Alô, parceiro Carlinho! Alô, vocal! Alô, Kim Marquinhos! Eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado, que não tivesse no presente uma pessoa do passado. Aceitar essa situação é uma prova de amor. Mas eu preciso que você levanta, mãozinha pro lado, balança e canta bem. E ainda, porque era assim que ela me chamava. E um apelido carinhoso é mais difícil, vem. E ainda não, ainda não me chame de bebê, porque era assim que ela me chamava. E um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer. Ainda não me chame de meu Deus, ainda não me chame de bebê, porque era assim que ela me chamava. E um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer. Ainda não me chame de... Alô, bocão! Ainda não me chame de bebê, porque era assim que ela me chamava. E um apelido macaxeira na viola. Assim, ó. Se eu não posso ter, fico imaginando. Se me falta coragem, fico esperando. Mas até quando? Mas ficar imaginando não vai adiantar nada. Ai, ai, ai, ai. E nem ficar sentado esperando você chegar. É o truque abaixando o norte, nordeste do Brasil. Vamos, parceiro, pro Marquês. Alô, professora Fátima. Se eu não posso ter, fico imaginando. E se me falta coragem, fico esperando. Mas até quando? Mas ficar imaginando não vai adiantar nada. Ai, ai, ai, ai. E nem ficar sentado esperando você chegar. Ah, ouvi falar. E vai levar a minha alegria, meu sorriso na tua mala. Ouvi dessa mala aí também. Eu não tomei, será que não, caminhonete? Como é que é? Os apaixonados. Acho que tô amando pela primeira vez. O meu olhar tão vago, mas se eu vi que sei. Senti algo muito lindo. Mexeu comigo, senti algo muito lindo. Amigos e balanços, tudo isso deixei pra sair de casa sem você, não vai ser. Senti algo muito lindo, mexeu comigo, senti algo muito lindo.

Simone Caldas, da Feira da Pop. Segundo vem. E cinco dias, uma hora depois, um relógio, quantas horas, enquanto eu conto nos dedos. E todos os beijos que eu não te dei, a saudade acumulando, acumulando, eu já nem sei até que ponto eu vou aguentar. Eu tô ficando louco se você não cantar. E já pensou? A TV no volume mais alto e a gente se amando. O que é que cê tá esperando? Alô, meu parceiro Atilho, o Marizão é seu sucesso. Um negócio nada na guerra, a gente suando. A TV no volume mais alto e a gente se amando. O que é que cê tá esperando? Um dia sem você. É pros apaixonados. Arrocha a paixão. É que é bom demais. E é pra dançar coladinho. Banda 0. Já de você, tô na delegacia e o polícia disse que seu caso não tem solução. Roubar o coração é caso sério, sua sentença é viver na mesma cela que eu, já que nós dois estamos sendo acusados de adultério. Eu deixo esse cara, cê larga essa mulher e a gente vai viver a vida como Deus quiser. Satisfação da nossa relação, condenados a viver compartilhando o prazer da cela da nossa paixão. Só quem tá feliz joga a mãozinha em cima assim, vai! Oh, oh, oh, oh, oh. Tá bonito assim, vai! Faz barulho aí! Gente, que honra, que prazer enorme. Que momento ímpar da nossa vida. Poder estar participando mais uma vez desse festival maravilhoso, esse festival que já é tradicionalíssimo aqui na cidade de Itaperuçu, viu? Marley da Mídia, WhatsApp 91 99145 1322. Vem que vem! Cadê comigo assim? Ah. Ela tentou usar uma roupa parecida, tentou o mesmo corte de cabelo, tentou vou te mostrar aonde é. Ela errou quando o beijo não me arrepiou, quando o abraço dela não encaixou. O erro dela é não ser você, mas ela quase ficou entre você e eu. Mas eu disse quase, só quase, entendeu? E pra te explicar, a distância do quase é tipo ir de volta daqui até Marte. E se Deus fez outra de você, tá decorando a casa dele, ele não vai deixar descer, é uma minha outra dele. Se Deus fez outra de você, tá decorando a casa dele, ele não vai deixar descer, é uma minha outra dele. Brasil. É 007, vamos dançar. Ela tentou usar uma roupa parecida, tentou o mesmo corte de cabelo, tentou vou te mostrar aonde ela ligou. Quando o abraço dela não encaixou, o erro dela é não ser você. E ela quase ficou entre você e eu, mas eu disse quase, só quase, entendeu? E pra te explicar, a distância do quase é tipo ir de volta daqui até Marte. Se Deus fez outra de você, dele, e não vai deixar descer, não a minha outra dele. Se Deus fez outra de você, tá decorando a casa dele, e não vai deixar descer, não a minha outra dele. Não a minha outra dele, vai deixar descer, é uma minha. Essa é pra quem quer beijar na boca e curtir de montão até o final dessa festa. Você de lá e eu de cá, olhando mesmo o céu, que distância cruel. Assisto o tempo passar, tento me dispersar, olhando o celular. Metade do meu coração só quer te ver de novo, e a outra só pensa em você. Pra eu amar alguém de novo, e em mim só existe você. Meu sorriso é passageiro, é aí que eu percebo a falta que me faz você. E dessa pra eu me sentir inteiro, só preciso de você, de você. Mister Macaco. parceiro Atiris. Hoje mais. Alô, Carlinho. Você de lá, de cá, olhando mesmo o céu. Que distância cruel. Eu assisto o tempo passar, tento me dispensar, olhando o céu. Metade do meu coração só quer te ver de novo, e a outra só pensa em você. Lembrando que dia 15 de junho, domingo, estaremos lá no Garapé Preto. Faz uma semana e eu tô te ligando. Eu te mando mensagens, você visualiza, mas você não atende. Se quer machucar, machuca, mas depois facilita. E desse jeito você vai acabar com a minha vida. Alô, dono do bar, chega assim, ó, vem! Alô, dono do bar, que hoje eu vou me embriagar. Desce mais uma cerveja, hoje não tem saideira. Traz cachaça pra minha mesa. Arrocha, arrocha, vai! Ao vivo. Não esquecendo, viu? Dia 15 de junho, domingo, estaremos lá no Igarapé Preto. E faz uma semana e eu tô te ligando, e você não atende. Te mando mensagens, você visualiza, mas você não atende. Se quer machucar, machuca, mas depois facilita. Desse jeito você vai acabar com a minha vida. Alô, dono do bar, puxe uma moda, que hoje eu vou me embriagar. Desce mais uma cerveja, hoje não tem saideira. Traz cachaça pra minha mesa. Puxe uma moda, que hoje eu vou me embriagar. Desce mais uma cerveja, hoje não tem saideira. Traz cachaça pra minha mesa. Posse mais uma. Mensagem no banheiro, esse ato que eu te trago é verdadeiro. Tá lá escrita toda a minha confissão. Vê com atenção, meu parceiro Jorge, filho do Barata. Só no fim, você vai saber com quem que eu te traí. Eu sou louco, pirado no sorriso dela. Estou largando tudo pra ficar com ela. Você não dá sonhado e não é pesadelo. Mas não chore agora e lê o texto inteiro.

que tá bom, mas as paredes têm ouvido. E era pra ser escondido, já que... Solta a voz, quero ver assim, vem! E vão a... E fazer inveja pro povo. Enquanto eles estão indo trabalhar, a gente faz... Acordar esse brejo, fazer inveja pro povo. Enquanto eles estão indo trabalhar, a gente faz amor gostoso. Equipe, equipe Caça Farra, um abração especial. Alô, Bocão! Deixa o mundo saber, baby, como você é. Problemas a gente resolve depois, meu. Porque quando você desce, a lua também desce pra vir. Já me ganhou, agora é só me levar pra você. Oh, quero ver mais alto. Oh, oh, oh. Fazer inveja pro povo. Enquanto eles estão indo trabalhar, a gente faz. E vamos acordar esse prédio. Fazer inveja pro povo. Enquanto eles estão indo trabalhar, a gente faz. E vamos acordar esse prédio. Fazer inveja pro povo. Enquanto eles estão indo trabalhar, a gente faz amor gostoso de novo. Vamos acordar esse brejo. Fazer inveja pro povo. Enquanto eles estão indo trabalhar. Agora, a nossa música mais nova. Você, mas lembra você. Ei, ei, ei, 007. Mais uma vez ao vivo nesse festival maravilhoso que é o Festival do Camarão aqui em Itapero Sul. Marley da Mídia, WhatsApp 91 99145 1322. Bora pra cima, bora falar de amor. Vem que vem! CD volume 1, só pra você relembrar. Beleza. Alô, parceiro Jorge Pompeu! Eu acho que me apaixonei pela primeira vez. Te juro, não foi combinado, mas aconteceu. Eu fico aqui lembrando de toda essa loucura que abaixo. Sei que é difícil de acreditar, mas por você me apaixonei. Se te vi chorar, se te magoei, me perdoe, eu errei. E eu só queria o teu amor, minha princesa, minha flor. Eu só queria teu amor, minha princesa, minha flor. Eu só queria te dizer, eu sempre vou amar você. E na viola macaxeira, Mister Macaxeira. Pra que brigar, levar tudo a sério? Se uma relação não existe mistérios. Não deu ouvido, é Letícia. Aí Vinícius, Hugo, alô Camila. Eu não vacilei, juro, não sou culpado. Não posso pagar se não fiz nada de errado. Agora eu gostaria que as mulheres, as que são fiéis, as que nunca traíram, vão cantar bem alto assim pra mim. Foi visto com outra em meu lugar. No domingo, na festa do Big Soul, a saudade. Você foi uma bola por me apaixonar. Mas um dia essa dor toda se vai passar. E eu vou achar um homem que me ame de verdade. E de você não vou nem. É mentira, inventaram. Saiba, não vou te deixar. Diz Patrícia, Maurinho, André do Comércio, Botafogo. É mentira, inventaram. Saiba que eu amo você. Eu tô com vida e sem saudade, eu tô tentando te esquecer. É mentira, inventaram. Saiba. Diz Patrícia, Maurinho, André do Comércio. Jorgito Cunha, a professora Jace avisa. Saída às 20 horas. Hoje lembra de nós dois num dia de chuva. Em pasto entretonho, tu só nos amar. Nossos campos suados, que linda aventura. Nós fizemos amor até se acabar. Vou começar. Você era só minha. Oh, oh, oh, curtindo o som de Fábio e Cebolinha. Toca assim mais uma, eu quero ouvir. Sucesso, não se devolve um. Onde tudo começou. Minha boca, tua boca se procurou. Encontro você. Seguro, faço mesmo. Sigo até entrar em desespero. Sem você já não consigo. Não consigo viver. Esqueça de briga, vem começar a latines. Sabe que passou, passou. Vamos deixar pra lá. A noite faz o som. Não dá mais de aguentar. Volta. Se quiser, vem outra da sua paixão. Se quiser, eu tô numa nova dimensão. Junto com o DJ Luiz e o DJ Lúcio. Mas se quiser, vem outra da sua paixão. Se quiser, eu tô no festival do camarão. Vou pro top das arcantes com você, amor. Vou ser uma nova dimensão. Assim. Pra acabar, viu? Pra você que já tá separado há uns quantos meses, ou pra você que tá sofrendo de amor, a hora é agora. E por quê? Deixa eu te dizer. Será que é tão difícil perceber que você está sofrendo? Você tá sempre se esforçando e ele não tá vendo. E ainda alimenta a esperança que ele vai mudar. Ele não vai mudar. E lembra, ô Simone, de quantas vezes ficou esperando ele pro jantar. Das conversas vazias que já tá cansada de escutar. Pra que se enganar, ele não vai mudar. Ele não vai mudar. Esquece esse cara, escute, que a vida continua. Você, quem perdeu foi ele, a culpa não é sua. E se entregou inteira pra ganhar em troca amor pela metade. Eu vou sozinha. Esquece esse cara, ele não merece nem mais uma chance. Porque na verdade sua felicidade é o mais importante. E antes que seja tarde, a ligação acabe. Eu preciso te falar. Ele nunca vai mudar. Eita sofrência. E não acabou não, viu? Te falo tanta coisa enquanto tento segurar a lágrima que insiste em cair. Entro no meu carro, abro o vidro e atiro embora. Eu te digo, olha aqui, ainda vou te esquecer. Chego em casa, dou de cara com sua foto, uma ducha e um vinho pra acalmar. E eu penso, vou partir pra outra logo, mas quem é que eu tô tentando enganar? Mas quem é que eu tô tentando enganar? É só você fazer assim. É só você fazer assim. Vamos achar. Te amo e falo na sua cara. Se tira você de mim, não sobra nada. O teu sorriso me diz mundo inteiro. Até num simples estalar de dedos, talvez você tenha deixado eu ir pra ter o gosto de me ter aqui. Fraco demais para continuar, juntando forças pra poder falar. Eu volto, é só você sorrir que eu volto. É só fazer assim que eu volto. Agora eu gostaria de dedicar essa próxima canção a todos os seus apaixonados. Vou dar sacoladinha assim. Vem, vem. Oh, paixão. Cada sorriso numa foto, lembranças no meu coração. Sentados no sofá da sala, falamos da nossa paixão. Eu digo as palavras certas, eu canto a nossa canção. Memórias de um filme de amor que terminou em traição. Quero você só. Pegue todos os CDs. Eu fico no vazio imenso nesse apartamento. Vou te andar do meu pensamento. Me deixe sozinho, eu e o violão. Vou te deletar do meu coração. Sofá da sala, falamos da nossa paixão. Eu digo as palavras certas, eu canto a nossa canção. E memória de um filme de amor que terminou em traição. Pegue todos os CDs, pegue os nossos livros, as fotografias, joga fora no lixo, leve sua roupa. O quadro da sala é sua liberdade. Leve na sua mala, vivo no vazio imenso. Parceiro vocal. Vou te andar do meu pensamento. Me deixe sozinho, eu e violão. Agora chega as vezes de vocês cantarem. Cantem comigo assim bem alto. E pegue todos os CDs. Pensamento, me deixe sozinho, eu e violão. Vou te deletar do meu coração. Meu coração. Vamos mais um assim, só pra quem conhece. Canta bem alto. Alô, Rosa Soares. pode deixar lozinho. Não se apaixonar, só relembrando. Pode ficar aqui, sou eu que vou partir. E o que a gente construiu. Diz que morre de amor por mim. E agora Depois de tanto ter sofrido, agora por fim vai saber o que um dia eu vivi. Eu quis até morrer, depois foi embora. E volta tão tranquila, depois que já não tem mais amor. E sem você ficou mais frio meu inverno, e parecia frio eterno. E você é minha dor. E agora fala que me ama. E agora que não tem mais nada, diz que morre de... Olha esse casal aí, ó. Vocal. Depois de tanto ter sofrido, agora por fim vai saber o que um dia vivi. E quando a chuva não batia na minha janela, não podia dormir, te esperava, buscava teu corpo, teu cheiro sumiu. Veio uma de dor. E agora que não tem mais nada, diz que morre de amor por mim. E agora, depois de ter chorado, depois de tanto ter sofrido, agora por fim vai saber o que um dia eu vivi. Do Brasil, Banda 007. Com certeza é o trio que abaixou no Norte e Nordeste do Brasil. Esse foi mais um com a marca Marley da Mídia.